Claro, está tudo por as terras. Vasco, tem aqui dois ajudantes. Ah, olha, quer bater alguém? Coisa de juventude. Juventude aqui, ah, olha. Thank you.